Gestos de pausa, porque, por exemplo, às vezes na guitarra eu tenho um gesto que faz um susto virar uma pausa minha. Então eu tô tocando aqui e a pessoa entra e eu tenho um gesto, sei lá, de botar a mão em cima da corda ou de descer, de mexer de um jeito que eu paro na hora. Aí aproveita que você tá tensionando e usa essa energia para parar também.